Alpine Ventro, Gol 9250. Jantuno 00 graus, 149, Gol 9250. Zero. Azul 4082, solo 44, livre direito, solo 121, décimo 9. Na direita, solo 219, 402. Para Imar? O senhor já apresentou a notificação para Imar? Chegou 9250, pouso autorizado, 100 graus, 15 nós. E pouso 9250. Olá, Salvador, bom dia, Papa Tango, Oscar, capitado, estabilizado e alerta, baixado, checado. Gente, continua a aproximação, número 2 para o pouso, Oscar, Tango, tchau. Infelizmente, o senhor vai ter que apresentar uma notificação. Aqui a gente observa embarque e desembarque, não é o caso do toque arremetido, ok? Gol 9250, solo 47, livre direita, solo 121, décimo 9. 1219, gol 1250. Torre do Galeão, muito, Torre Salvador, muito bom dia. Usa 3895, sua escuta pode estar 1-0 pronto. 3895, bom dia, mantenha quando estiver 1-0. Mantenha pode estar 1-0, 3895. Oscar Tango Charlie, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 159. Livre pouso, Oscar Tango Charlie. Passos do Gatões? Então, 3895 ali, mantém que é 0 no 0. 3895 ali, mantém que é 0 no 0. Eu tenho Charlie, solo 49, livre à direita, solo 121, décima 9. 1219 à direita, obrigado. Vou livrar na próxima, Oscar Tango Charlie. Livre de decolagem pistão 1-0, vento 0, 90 graus, 1-6-9. Livre de decolagem pistão 0, 3-0-9. 7, bravo, Delta. A Lima tem terceiro 0. Então, 3895, decolador 51, controle 1-1-9, decolagem pistão 1-0, vento 1-0-0, graus 1-2-9. Bravo Delta, decolador 5-3, controle 1-1-9-8, move on. 98, graças ao Bravo. Oi, Salvador, bom dia, o Xané 6200. Xané 6200, bom dia, pode iniciar no baixado travado, ajuste no 04. Vou entrar baixado travado, Xané 6200. Xané 6200, pronto. Xané 6200, pronto. Baixado, travado, Xané 6200. Xané 6200, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 159. Livre pouso na 10, Xané 6200. Sete, sete, ali, mantém que você não zero. Mantém, mantém, mantém. Xané 6200, solo 58, de B direita, solo 121, de sua nove. Direita 218. 219, então. 219, graças. Uno 777, livre decolagem, pista 10, vento 100 graus, 139. Livre decolagem, Uno 777. Romano 777, recorda o Zulu 400, controle 119 decimal 8. 198, ligado, Romano 777. Alfa Zulu, prossiga. Direcionar a porta para decolagem, Alfa Zulu. Para o norte, o vento 100 graus 15 nós. O Suzuru declara 04, chama o final para o Taimar. Ficar talvez aí chateado aí com a operação da torre, mas na situação a gente tem aí da decolagem de Salvador para Aimar, a gente necessita de uma notificação. Caso você decole e Deus me livre e guarde, o senhor venha cair, o papel que vai ser gerado com o processo contra o operador da torre, que vai ser muito maior que uma simples notificação para fazer esse traslado, que eu sei que é pequeno ou a distância, ok? Mas não vai ser notificação que vai impedir eu cair, não. Isso que vai impedir eu cair é a minha proficiência aqui com a máquina, entendeu? Então essa burocracia aí não leva a nada. O que está mais valendo na aviação hoje é o papel do que a aviação. Quem atrapalha hoje aeroporto é avião e aeroporto. Avião e piloto. Não, estou falando que é a notificação, mas o senhor tendo a notificação e Deus me livre, o senhor venha cair, eu vou estar amparado com a parte burocrática. Operacional de menos. Se eu tiver que decolar, aproximar, vai ser o serviço melhor que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Mas a parte burocrática a gente tem que ser cumprida. Eu sei, não tem nada contra você não. Porque tem que mudar essas regras boas, cara. Essas regras aí não estão levando a nada não. É, um voo desse aqui, eu já estou na final aqui, né, de mar. Um voo curto aqui, coordenado entre mim e a torre. Que é o que? Vamos preservar a segurança, não é nem o que é preservar o papel, aí fica difícil. Estou na curta final aí, mas obrigado aí, eu não estou chateado com vocês, né? Eu sei que vocês prestam bom serviço. No final, pode solo controlado 06, contendo solo 07. E quem escreve também a legislação é piloto, ok? Pois é, piloto que não vai voar direito, aí escreve. Solo para torre para cruzamento da 1735, Papa Tango Oscar pelo Charlie Nac 10. Professor, o pátio é o 4, o senhor vai cruzar, ingressar na pista, que será até o pátio 4, então, ok? Ingressando na pista e livrando na Oscar à esquerda, confirma? Afirmativo, a primeira esquerda após ingresso, onde terá dois cicoscos lá e, se não me engano, o Saitejo também. Ok, obrigado, Oscar, tudo bem. Ao 06, frequência livre. Dá umas ordens aí, Zulu, se quiser. Salvador, tá, American 238. American 238, line up and take off, clear, runway 10, wind is 100 degrees, 14. Clear, line up and take off, runway 10, American 238. Torre, o Papa Romeu está levantando? Prossiga. Decolou 2DC, senhor. Com destino a Salvador, já está no visual no final da 97. Gente, o destino é o pátio da Bata. Chama na curta para a Bata. Tchau, Alfa Tango. Destino da Bata, vai cortar no final. Tango. Oscar Tango Charlie, à esquerda, estacionar. Uma situação já aconteceu anteriormente, a aeronave questionar o local de estacionamento. Só pode parar aí. Paralelamente, a aeronave já se encontra de cauda para a pista 1735, hein? Ciente, vai parar ao lado da aeronave que está na cauda para a pista. Obrigado, cara. Ah, estacionar a frequência livre, tenha um bom dia. Bom dia. American 238, airport approach 119.8. 119, American 238. Final da Bata, o Tchelé Fatango. Tchelé Fatango, vento 1.00 graus, vento 5, nossa parte no sol controlado. Controlar no solo controlado, Tango. Salvador, muito bom dia, Altana 3804, passando externo, Baixada Salvada, 910. Altana 3804, bom dia, livre pouso, pistão 10, vento 090 graus, 139. Livre pouso, 910, Altana 3804. Vento, Paulo, 11, frequência livre. São 3804, solo 14, livre à direita, solo 121, décima 9. Livre à direita, 129 com solo, da 3804, obrigado. Torre Salvador, azul 4076, final IDS X-ray, pistol no zero. Azul 4076, cheque trem, livre pouso, pistão 10, vento 110 graus, 179. Livre pouso, pista 10. Pode confirmar o vento, foi incrível, mais uma vez? 100 graus, 149. O azul 4076, confirme, que nem baixado travado? Mas foi travou, 4076. Código 076, solo 17, livre direita, solo 12, 119. Vai livrar na época, chama 219, 47. Salvador, bom dia, Gol 9250, próximo operador no zero. Gol 9250, bom dia, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento 090 graus, 130. Autorizado a linha de decolar, não no zero, Gol 9250. Gol 9250, decolador 20, controle 119, decimal 8. 19, 8, obrigado, Gol 9250. Natália, Bruno 734, 2016 terra. Voo 1754, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus, 189. 1754, está informado. Vai estar travado, não sei se... Livre pouso, pistão no 0, voo 1754. Livre pouso, não, 0, 1754. Oi, Salvador, muito boa tarde, 4463, ponto 0 da alta. Azul 4463, boa tarde, mas é 0. Mateu, ponto 0 no 0, 4463. Vento 100 graus, 109, gol no 754. Santana com 109, obrigado. Xinem 255, boa tarde. Xinem 255, boa tarde. Continua a aproximação, o 0 está livre, ajuste no 0 no 3. No 754, solo 28, livre direita, solo 121, de seu nome. Xenônia 255, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 109. Baixar travado, livre pouso, né, 255. 4463, eu nem mantém cabeceira no zero. Aqui mantém aqui o 4463. Chileno 255, solo 31 no nível direito, solo 121, décima 9. Rio 4463, livre decolagem pistão no 0, vento 100 graus, no 29. Livre decolagem no 0, iniciando no 4463. Entre 4463 e 4234, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde, seu 4463. Obrigado, meu bem. Otasca Zulu, fora do solo. Otasca Zulu, decolador 36, controle 119, decimal 8. É, agora Zulu. Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga, repartindo o farol de Itapuã, ajuste no 013. Repartará o farol de Itapuã, Guardião 06. Torre, o Guardião 06 está na vertical de Itapuã, intentante autorizado, pouso no pátio 3 para desembarque. Torre, o Guardião 06. Guardião 06, né, presente, está autorizado, partindo o sol controlado, pátio 3, vento 1, 00 graus, 1-3. Ok, entendeu, está autorizado direto ao pátio 3, o Guardião 06. Sobrevoo de aeronaves e pessoas. Afirmativa, evitará o sobrevoo de aeronaves e pessoas no pátio. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3-2, Onomeia, ILS, baixar travado, tá passando externo, visual com campo. Então, 3-2, Onomeia, livre pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. Informa o tráfego à sua direita, prosseguindo para o pátio 3, é um helicóptero a 500 pés, não vai interferir com seu pouso. Ciente, livre pouso, 3-2, Onomeia. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papa Tano Serra da Yankee, estabilizado, contente. Delta Yankee, continua a aproximação, guardando pista livre, pode iniciar no baixo travado. Foi para aí, antes está visual para a nave. Já na final para o pátio 3 do Guardião 06. Zero meia esquerda, o tráfego da Avianca, fazendo um pushback da saída do pátio 3, reporte no solo controlado. Na visual e reportar no solo controlado, Guardião 06. 3216, solo 43, livre direita, solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, obrigado. Yankee, trem baixado, travado. Livre pouso, sessão 1-0. Vento 1-0-0 graus, 1-3-0.